Fumei um e comi Doritos. Não entendo MCs que querem ser bonitos. Falaram que é o retorno do ano lírico ou a vingança dos nerds esquisito. Filhos da puta, opositores querem fuder comigo. Totalmente enrustidos, investidos na ideia de ser ridículos, fantasiados de bandidos gringos. Blunt de baunilha, Sara tem duas namoradas, maconha e camisinha mocada. Combinando a cor da unha com a da calcinha. Eu gosto quando minha vadia é safada. Eu gosto quando ela me fala que tá tudo bem e que ninguém nesse mundo entende nada. Nossas paradas são coisas caras que o dinheiro não paga. Eu sou o usuário de droga da minha casa, carburando blunt de mel. A minha flow que é fuder escutando Rolling Moon, assistindo Kamen Rider Black vs Shadow Moon. Futuro nenhum, carburando blunt de mel. A minha flow que é fuder escutando Rolling Moon, assistindo Kamen Rider Black vs Shadow Moon. Futuro nenhum, e tá tudo bem.